Quem tem boca vai a Roma. Se é do morro não fala, por incrível que pareça. Por um triste, tá na vara, sobe e desce. Todo dia sem direito a cansar. E quando falta água, é de lascar. Tem que ter jogo de cintura pra aguentar o rojão. Tem gente bacana, mas tem quem não tem mão. A miséria é implacável com quem passa fome. E temos que usar de malandragem já pra se livrar dos homens. A vida do morro é dura pra cachorro. É, a vida do morro. Acontece que o destino foi cruel com a gente. Eu vejo na novela outra vida, muito diferente. Mil motivos eu teria pra me revoltar, mas Deus, minha piedade, me dê forças pra lutar. Eu não quero me tornar meu pior inimigo. Às vezes não tenho consciência nem do que eu digo. Aos trancos e barrancos, lá fora o mundo vai vivendo, mas aqui dentro o couro tá comendo. A vida do morro é dura pra cachorro. É, a vida do morro. Se bem que não existe lei para respeitar. O sobe e desce dos playboy é que alimenta o mal. E a minha gente é enganada com o carnaval. Mãe preta é rainha, é porta-bandeira, mas passa o ano inteiro como lavadeira. O seu Osvaldo tá em cana, nada aprontou. Botaram um forjado no trabalhador. A vida do morro é dura pra cachorro. É, a vida do morro. Vai sair, vai virar um bicho. Vai cobrar da sociedade por virar um lixo. Eu rezo todo dia por viver ali. Não quero o final do filme que já vi. O vai e vem do desemprego não nos mete medo. Bala perdida tira a vida, tudo acaba cedo. A miséria e a pobreza sobem no balão. E Vumereres manda um lero pra galera do conspiração. A vida do morro é dura pra cachorro. É, é a vida do morro. Engravidam por causa da TV. A vida no morro não é vida. O perigo é real e imediato. Enquanto o samba corre solto, a miséria corre solta. Os tiros de fuzis correm soltos. O povo corre, a vida corre. A sedução às drogas é iminente. Armas são manuseadas porque não teve brinquedo. A classe média se omite à pobreza. Os direitos são desumanos. Os direitos são desumanos. Pais. Os direitos são desumanos. Pais. Pais.